Controle igual 9098, possibilidade de voz de parte. Controle igual 9098. Controle da mais curta, como você é. Agora 5/5, senhor. Possibilidade de voarmos e passos? Recebendo só um portador agora. É 6258, como você é o controle? Agora, como você Controle copiou a solicitação do Gol 9098. Gol 9098, conforme a instrução do centro restrito, está autorizado direto ao ZIPAR, restrito ao nível de voo 330. ZIPAR restrito ao 330, Gol 9098, obrigado. O 1170, chama agora o centro Recife, 126.85, alterne 125.45. 126.85 e 125.45, muito obrigado, tchau, bom dia. 352, obrigado, boa noite. Alô, Salvador, uma boa noite, eu vou na 972, letrando. Alô, 972, boa noite, Alfa Juliette, Delgate 09, autorizado. Alfa Juliette 09, obrigado, boa noite. Visão visual, 4062. 4062, chama agora a todo, 118, decimal 9. 895. 9. Confirme? 8, decimal 9. Eu compreendi 1895, obrigado, boa noite. 96258, está autorizada a final do experimento LS Switch no 0 do separa 2 em um pé, altímetro no 0 no 3, reporte estabilizado. 2000 no 0 no 3, autorizado, reportará estabilizado, né? Salvador, boa noite, Azul 4062. 4062, boa noite, check-train, livre pouso no 0, vento 030 graus 02, vai. Livre pouso no 0, 4062. O 1098, chama agora o centro de Recife, 126.85, alterno 125.4. 2085.25.45 com Recife, igual 9098. 4062, sala 03, livre direitos. Mantenha um escudo, taxia Alfa Juliette, até o gate 01. Direita, na escuta Alfa Juliette, gate 01, taxia 062. Alfa Romeo Sierra Tango Delta, controle Salvador, acima de certificação. Alfa Romeo Sierra Tango Delta, contato radar passando a posição coral, autorizado a chegada à mare. Desça, para o nível de voo 050, ajuste o altímetro no 013. Apresente foi projetado. Azul 908, boa noite. Passando a identificação. Desça a via chegada à mare para o nível de voo 060, ajuste o altímetro no 013. Estabilizado de EVA, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, Salvador, boa noite, 6258, estabilizado em NRK, 1-0. Oxa Azul 908, reduz o velocidade 2209, assim como o número 2, tráfego para acelerar na aproximação, tráfego transportando enfermo. Retoração para sequenciamento, esquerda, proa 030, limite, a radial 290, de Salvador. Será a radial 290, de Salvador, azul 908. Voo 1972, controle Salvador, sendo identificação, dessa via chegada à mare para o nível de voo 070, ajuste de altímetro no 013. D3 Azul, para 070, via maré, voo 1972. Papa Romeu, Serra Tango Delta, retração para final do procedimento LS, que foi visto no 0, curva direita, proa 035, limite localizador, desça para 2.1 pés, altímetro no 013. Via Alfa, Kilo, Parte 3, Oceania 2. Azul 6908 é autorizado descida para 3 mil pés, altímetro 10 no 3. O 1172 reduz a velocidade 230 nós, desça para o nível de voo 050. Reduz para 230 para 050 voo 1172. Azul 1908 para o localizador direita sua 070 na ponta de caminhão. Direita pro 120, completo curva direita pro 120, reporte estabilizado, azul 6908. Direita 1908, carro meu Serratango Delta está autorizado a final do experimento LSF-0 para o localizador, direita pro 060, reporte estabilizado. Direita 060, livre LS, daí reporte estabilizado, Serratango Delta. Após estar autorizado o procedimento, voo 1972. Negativo. Desça para 4.000 pés. Reduz o velocidade 2209, voo 1172. A livre da restrição vertical em ITAP. Sendo liberada a restrição em ITAP, 4.000 pés, voo 1172. Sendo que está sobre o vetor, confirma. Ainda não está sobre o vetor, voo 1172. Não foi possível entender, voo 1172. Tração, sequenciamento, esquerda, proa 020, limite localizador. Esquerda 020, limite localizador, voo 1172. Palma do Serratango Delta, agora chama a torre 118, decimal 950. Torre 118,95, Serratango Delta, boa. Azul 6908, está autorizado a final do procedimento LSX-10, aguarde transferência para a torre. Ativa a guardada, azul. Livre pouso no 0, vento 3, 3, 0 graus, 02, né? Livre pouso no 0, baixado e travado, Serratango Delta. Serratango Delta, confirma o pátio após o pouso? Pátio 5, Serratango Delta. Sim. O 1172 desça para 3.000 pés, reduz a velocidade 1809. Para o localizador, curva direita, proa 060, reporte estabilizado. Direita 060, reduzindo para 180, batendo para 3.000, voo 1172. Alfa 908, chamando agora a turma 118, decimal 95, bom posto. 895, azul 690. Interceptando o localizador, bom 972. Bom 972, desça para 217, autorizado a final do transferimento LSX-3, aguarde transferência para todos. Para 2, aguardando transferência, bom 972. Serra Tango Delta, solo 22, livre à direita, taxi via Alfa, reportante da Juliette, mantém em escuta. Alfa, vai reportante da Juliette, taxi via Alfa. 16908, livre pouso 10, vento 3, 20 graus, 029. O 1972 reduz a parada velocidade de aproximação e chama agora a torre 118, decimal 9. Reduzindo, 1995, gol 972. 8, decimal 9. É 895. Delta Mudelta, autorizado ingresso via Juliette, contorno pátio principal, taxi via Lima, Mike, Quebec, reportando Quebec. Salvador, bom dia. Gol 1972. 1972, bom dia. Continua a aproximação, número 2 para pouso. Tá aguardando o livre pouso. 1972. Manhã 908, solo 25, livre à direita, taxi via Alfa, Kilo, Pat 3, 3 Lima, é a posição. Alfa, Kilo, Pat 3, 3 Lima, confirma? Confirmo. Entra. Tango Delta Fio, autorizado cruzamento até o PAD 5 no corte de frequência. Bom, 1172, livre pouso 10, vento 1, correção 330 graus 029. Heavy pull na 10, Gonono 72. Nono 72, solo 28, livre direito, taxia Alfa Kilo 43, 2 Lima em posição. Alfa Kilo 43, 2 Lima em posição, bom, Nono 72. Salvador, é o Gol, Golfo Tango Zulu. Golfo Tango Zulu, prossiga. Bom dia, Tango Zulu, na remota 12 do Pátio 1, na altura de remoto, para a posição 02 do Pátio 1. O senhor se encontra na remota 12 do Pátio 1? Afirmo, remota 12. E gostaria de prosseguir para onde? Na posição 02 do Pátio 1. Sente autorizado a remota através do gate 06. Até o 06, Tango Zulu. Salvador, boa noite. Cascavel 75, boa noite. Controle Salvador, acionei identificação. Cascavel 75, contato radar. Passando agora a posição Conde, mantendo em voo 180. Alfa Salvador, Golfo Tango Zulu. Siga. No través da minha dúvida. Prossiga o táxi até o Guia 02, já posso finalizar. Até o 2, Tango Zulu. Zero controle Salvador, com essa identificação, me prepara o nível de voo 050 via chegada Maia. Ajuste o altímetro no 093. Zulu. Finalizado o reboque, grato, bom dia, senhora. Gente, Golfo Tango Zulu, bom dia.